aire, vamos. Bom dia, Azul 4177, autorização Vitória, nível 380, sentido a Golfo. Bruno 77, pronto, cópia? Negativo. Autorizado Vitória nível 380, via para o ISC 50, decolagem da 17, curva à direita, subida da EL até Leda, após Leda voa Eudes, controle 119 decimal 35, transponder 5120. Autorizado Vitória 380, via para o ISC 50, decola da 17, primeira à direita, saída da EL até Leda, depois Eudes 1935, controle, código 5120, azul 4177. Correto, chame pronto o acionamento, 4177. 4177. Salvador, Oceania 6251, remota 12, feedback acionamento. Autorizado, chame táxi 6251. Autorizado, chamada em táxi, Oceania 6251. Salvador, pronto táxi, Oceania 6251, no POB de 105, autonomia de 3 horas e 55, alternada é Garanhão. Oceania Galeão 355, táxi autorizado via Pátio Lima, informe para ingresso e táxi via pista, na próxima cabeceira 35. Táxi via Pátio Lima, informarei para ingresso, táxi será sobre a pista, Oceania 6251. 251. Salvador, Chanel 625, táxi em Lima, para ingresso na cabeceira 35. Livre ingresso e táxi, informe cabeceira no 7 Trump para decolagem 625. Tomarei, 625. Salvador, prossiga. Oi, Salvador, Webjet 6749, bom dia. Bom dia, Webjet 6749, cópia. 340, Guarulhos. Tá pronto pra cópia? Pronto. 749 Guarulhos 340 aprovado, Uber Zulu 21, a primeira aerovia. Decola da 17, curva direita, subida Arbor até Elefa, intercepta Uber Zulu 21. Controle 199.35, transponder 5122. 340, primeira aerovia, Uber Zulu 21. Decola 17 direita, confirme a primeira parte da subida. Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, após Elefa. Arbor, Elefa, controle 1935, confirma o transponder. 5122, chame pronto para acionamento, 6749. 5122, eu transponder e chamará, muito obrigado. 651 livre de decolagem, pista 17, vento 080 graus, 8 nós. Decolagem interna, Oceania 6251. Salvador, bom dia, web 77, informação. Bom dia, web 5717, pronto cópia. Pronto cópia. 5717, aprovado Galeão, nível 340, Bocola da pista 17, curva à direita, saída da El até Leda. Após Leda, voa bridge, interceptando a Zulu 10, controle 119.35, transponder 5124. Autorizado Galeão, nível 340, decola da 17, curva direita da El, Leda bridge. APZULU 10, 1935, controle 5124, transponder web 5724. Confirmo nível 340, chame pronto acionamento. Ciente, Chanel 625, decolado aos 49. Controle Salvador 119, decimal 35, bom voo. Zanar 35, bom dia. Salvador, muito bom dia. Chané 6251, cruzando 2000 pés, perfil da Dael, líder. 251, contato radar, submanter nível 360, manter a saída da El. Saída da El, saiba 360, 6251.